Olá. Uma das grandes evidências da veracidade das Escrituras, uma das formas de nós percebermos como o plano de Deus está perfeitamente alinhado, nas páginas do que foi registrado ali, pelos homens que Deus inspirou para escreverem o que nós temos hoje nas mãos, como escritura sagrada, escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Uma das maiores evidências disso é a figura do Messias, tal como ele é apresentado pelos profetas, como ele é antecipado, como ele é descrito, quem ele seria, como ele seria, como ele agiria. Essa pessoa especial, essa pessoa única, que através de quem Deus iria efetivamente concretizar o seu plano que inclui muitas coisas. A igreja existe por causa do Messias de Israel, e a igreja não é Israel. Israel não é a igreja do Antigo Testamento, como dizem alguns. Existem aí as diferenças, existem questões que nos distinguem, mas temos alguém que nos une, que é a pessoa de Jesus Cristo, embora ele represente para o povo de Israel algo diferente daquilo que ele representa para a igreja em vários aspectos. Vamos começar aqui no livro de Isaías, o que os teólogos costumam chamar de o Cântico do Servo. Ele começa nesse capítulo aqui e vai dando algumas descrições de como quem é esse Messias, como ele é, e ao mesmo tempo transmitindo como se Deus falando com Deus Pai aqui falando com o Messias a respeito da obra que caberia a ele executar. O Cântico do Servo nos mostra que o Messias é o servo perfeito. E por causa dessa perfeição é que nós podemos olhar para a Escritura e saber que somente uma pessoa corresponde a tudo isso, que ele veio e que ele é Jesus Cristo, e que um dia ele arrebatará a igreja, e um dia ele voltará, e um dia ele julgará o mundo, e depois ele se sentará no trono para julgar, todos os incrédulos, todas as pessoas que já viveram e que nunca se dobraram diante dele. Muito bem, vamos então iniciar aqui o capítulo 42 de Isaías. E nós temos então os versículos 1 a 7, que é por onde nós vamos começar então essa descrição do servo. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, Senhor, o chamei em retidão. Segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Essa descrição, então, do servo perfeito, e não só a descrição, mas as ações que estão envolvidas na vida desse servo, nós temos nesse texto aqui. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que o ministério do Messias é provido por Deus. Deus está o tempo todo aqui mostrando que é Ele quem trata diretamente com esse servo. É o Messias a quem ele chama de servo. Veja que aqui, inclusive, algumas palavras vão nos levar a essa ideia de Messias, alguns termos, mas a palavra propriamente aqui é servo. Ele é o servo obediente, porque aqui é indicado que ele tem um trabalho a realizar, ele tem uma missão a cumprir, ele é alguém que foi destinado para uma tarefa, para um trabalho. Não é apenas uma posição, não é apenas um título, mas é alguém que tem algo a cumprir, tem uma missão. Por isso é que ele é um servo. Um servo está a serviço, está incumbido de realizar algo. E quando nós falamos da palavra servo, evidentemente a Escritura tem muitas conotações para essa palavra, mas sempre é alguém que está a serviço. Está a serviço de uma causa, está a serviço de uma pessoa, de alguém, mas é sempre essa ideia de algo a ser cumprido, e algo a ser cumprido sem qualquer resistência, sem qualquer... não só questão de obrigação aqui, mas é alguém que se presta àquele serviço. Afinal, estamos falando de um servo obediente. O texto diz que é um servo que dá alegria a Deus. Ele me dá alegria, ele me alegra, ele me agrada. Aquilo que ele faz me agrada. O coração dele me agrada. Tudo nele me agrada. Quem mais poderia se encaixar nessa descrição? É por isso que quando Jesus é batizado ali por João Batista, essa voz que aqui nós vemos no registro de Isaías, a mesma voz que está aqui registrada com as palavras, a palavra de Deus na profecia, é a palavra que veio diretamente do céu e pôde ser ouvida. Este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, em quem tenho a minha alegria, em quem tenho o meu deleite. Porque Jesus Cristo é essa pessoa. Jesus Cristo é essa pessoa que serve ao propósito, serve à missão, com ações, através de ações perfeitamente alinhadas com o Pai. Em nada desobedecendo, em nada desagradando. Jesus declarou várias vezes que ele estava aqui, enviado pelo Pai, para cumprir a obra que o Pai designou. Claro que Jesus é Deus, claro que Jesus, ele mesmo se incumbiu, ele mesmo se voluntariou, mas existe um envio, porque o fato é que há uma função aqui hierárquica, de hierarquia, de posições, Pai, Filho, Espírito Santo, e nós vamos vendo ao longo dos textos de Isaías que isso está perfeitamente harmonioso com tudo que Deus revela, com a sua obra. O texto fala também que ele é o servo escolhido. A segunda parte, aliás, ainda na primeira parte, né? Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido. A palavra escolhido aqui tem muito a ver com Messias, porque a ideia aqui do ungido, daquele que é alvo de uma escolha, é alguém preparado, alguém designado para aquilo, ou seja, a obra completa que deveria ser realizada. E o texto diz que ele tem o Espírito. Essa versão NVI é a única que diz que ele poria o Espírito, mas a ideia aqui é que ele tem colocado o Espírito. O Espírito de Deus faz parte da pessoa de Jesus Cristo. Ele não deixa de ter o Espírito, mas o Espírito foi concedido de uma forma especial quando Jesus veio a esse mundo como um ser humano. O Novo Testamento dá essas indicações de que Jesus Cristo ele recebeu o Espírito como uma ajuda extra, digamos assim, já que ele se despiu, ou melhor, ele deixou de usar, mais apropriado falarmos assim, deixou de usar alguns de seus atributos para que pudesse viver uma vida humana nesse mundo. E, claro, o que está em questão aqui é a triunidade, ou seja, a unidade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, operando de forma absolutamente harmoniosa, como eu já disse. O Deus verdadeiro falando aqui, Deus dizendo, olha, eu sou o Deus que criou a terra, que criou os céus, que colocou fôlego nos homens. Eu é que estou dizendo isto, eu é que estou afirmando isso. Eu tenho meu servo escolhido, ele é um servo obediente, ele está designado e ele está em perfeita sintonia com a minha vontade, ele me agrada em tudo quanto faz. Esse é o servo cujo ministério é totalmente provido por Deus. Ele, apesar de ter sido questionado aqui nesse mundo pelas lideranças religiosas, ele afirmou várias vezes que a autoridade dele vinha diretamente do Pai, vinha do alto. Ele estava aqui como um homem, numa figura humana, e as pessoas certamente olhavam para ele, não viam nada de especial nele. Aliás, como nós ainda vamos ver lá no capítulo 53 de Isaías, nada que os homens se maravilhassem, a não ser as suas palavras e as suas obras que autenticaram a sua deidade, a sua condição de Deus. Judá, portanto, ao olhar para essa profecia, ao ler isto, ao tomar conhecimento dessas características, eles precisavam olhar para o futuro. Eles não iam encontrar ali naquele contexto, naquele momento histórico, não iam encontrar essa pessoa. Mas havia aqui já os elementos para que lá na frente os seus descendentes pudessem olhar para essa profecia, pudessem conferir, como aliás alguns discípulos de Jesus, alguns que vieram se tornar seus discípulos, fizeram, olhavam para a Escritura e diziam, não, é ele mesmo, só pode ser ele. E saber, Judá, a partir desse momento, a partir dessas revelações, saber que Deus tinha a pessoa certa, um servo perfeito que viria, um servo obediente, um servo escolhido, que Deus acompanharia em tudo, que Deus estaria com ele o tempo todo, o Espírito Santo com ele o tempo todo, porque essa unidade jamais foi quebrada. Nós, que não somos Judá, quando olhamos para a Escritura, o que nós vemos? Vemos que Jesus Cristo é esse servo perfeito. Quando você lê o Novo Testamento, quando você lê as cartas do Novo Testamento, quando você vê tudo que existe na vida de Jesus, na obra de Jesus, e você vai olhando para aquilo que estava no Antigo Testamento. Aliás, ao olhar para o Antigo Testamento e ver as etapas como as coisas vão se cumprindo, nós podemos perceber que somente Jesus Cristo é essa pessoa, somente Ele é o Messias prometido. O ministério do Messias é provido por Deus, mas também nós podemos ver nesse texto que o ministério do Messias é manifesto em justiça. Isso é muito importante, porque Judá esperava por justiça, esperava para que a justiça se manifestasse. Até hoje, nós também vivemos esperando por uma justiça, por algo mais justo, por um mundo mais justo, por circunstâncias mais justas, enfim. Isso é esperado. É claro que hoje nós temos uma noção bem melhor, a Escritura toda já está revelada, já temos tudo na nossa mão, mas o fato é que eles deveriam aguardar. A terceira parte aqui, a última parte do primeiro versículo, diz que ele, o Messias, esse servo perfeito, ele trará justiça às nações. Na segunda parte do versículo 2 até o versículo 4, diz que ele não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça sobre a terra, em sua lei as ilhas porão sua esperança. Ilhas aqui no sentido de nações, os povos, nesse sentido. Muito bem, vamos entender isso. A justiça do servo sofredor, em primeiro lugar. A justiça do servo que sofre, a justiça do servo que veio em humildade, não veio. Ele não veio para ser o maioral, para ser o governante. Ele veio para se submeter à condição humana e, por fim, cumpriu a justiça de Deus. A justiça de Deus foi cumprida na cruz do Calvário. Ali, ao quitar a dívida dos eleitos, morrendo naquela cruz, ele cumpriu a justiça de Deus. O texto diz que ele não esmagaria a cana que já está quebrada, não apagaria aquele pavio que já estava fumegante, ou seja, ele não viria para trazer mais opressão, para trazer mais sofrimento, para oprimir, para esmagar ninguém. Jesus, ele veio em compaixão, e ele se compadeceu dos fracos, dos oprimidos. Não estamos falando aqui de mera justiça social, porque não foi isso que aconteceu. Estamos falando aqui do olhar de alguém que veio na simplicidade do filho do carpinteiro, na humildade de alguém que se submeteu às autoridades do seu tempo, na humildade daquele que permitiu que o blasfemassem, que o traíssem, que batessem nele, a humildade daquele que andava com as pessoas consideradas a escória da sociedade judaica. E, de fato, pessoas que, alguns deles, certamente, estavam debaixo da condenação da lei, mas o seu olhar compassivo não foi de condenação, foi de perdão, foi de reconciliação. Ele não veio com o propósito de julgar o mundo. Ele falou sobre isso até. Ele falou, eu não vim para julgar. Nessa primeira vinda dele, ele não fez isso. Essa é a justiça do servo sofredor, e Isaías ainda vai falar mais sobre isso. Vai dar mais detalhes sobre o sofrimento desse servo. Mas nós temos aqui também a justiça do servo que governará, porque aqui fala que as nações conheceriam a sua justiça. E isso tem, tem dois aspectos principais. Conhecer a justiça de Deus no sentido da cruz é saber que ele consumaria essa justiça morrendo. Mas aqui fala também de uma justiça que se estende pela terra. Claro que o Evangelho tem feito isso, o Evangelho tem espalhado o conhecimento dessa justiça para que pessoas possam ser justificadas por meio dela. Mas sabemos que a profecia ela lida com uma projeção para o futuro. E esse mesmo servo sofredor é o servo que governará e vai completar a sua obra. O texto diz que ele é alguém que, embora, apesar do sofrimento, apesar de uma aparente derrota ali na cruz, ele não deixa de exercer a sua obra. A sua obra continua, a sua obra está ativa. Ali não foi uma derrota, muito pelo contrário, foi a sua vitória. E a obra se completará quando ele voltar a esse mundo, quando ele reinar e implantar e estabelecer a justiça de fato em toda a terra. Portanto, o ministério do Messias, ele é manifesto em justiça. A justiça da cruz, a justiça do trono, a justiça do sofrimento, da coroa de espinhos, a justiça da coroa do rei, a justiça do cordeiro e a justiça do leão, o leão de Judá. Muito interessante como a Escritura traz tudo isso de forma tão perfeita e como tudo, absolutamente tudo, está em Jesus Cristo. É nele que a justiça de Deus se manifesta. É nele que a justiça de Deus se cumpre. E Judá podia viver na esperança de que a manifestação da justiça de Deus, ela viria, haveria alguém que traria essa justiça, traria uma justiça perfeita, embora eles aguardassem, inclusive, a primeira vinda de Jesus, a vinda, a chegada do Messias. Que expectativa que foi sendo criada ali. Que expectativa que a Escritura foi alimentando nos corações desse povo. Como eles tinham todas as razões para esperar por alguém assim. Já a igreja vive sobre as bênçãos de uma obra já realizada por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A igreja já vive isso. Nós já somos abençoados. O servo sofredor já sofreu por nós, já sofreu em nosso lugar, já nos deu o exemplo, como diz Pedro, para seguirmos os seus passos, para sabermos quem é essa pessoa, como ele é. Mas ainda aguardamos a manifestação da justiça de Deus na sua plenitude. E sabemos que não veremos isso nessa vida, porque primeiro a igreja será arrebatada, depois teremos a tribulação, não estaremos mais aqui, e somente quando Jesus retornar A Escritura diz que nós retornamos com Ele, e aí sim, o texto diz que reinaremos junto com Ele. É difícil pensar uma série de tronos, né? Milhões de tronos aí. A ideia é de que seremos seus auxiliares, podemos dizer assim, nesse reino. E aguardar essa maravilhosa manifestação da plena justiça de Deus, porque o ministério do Messias é manifesto em justiça, e nós temos esse privilégio de já sermos justificados e de podermos com confiança aguardar essa justiça plena. O ministério do Messias é provido por Deus, ele é manifesto em justiça. O ministério do Messias é exclusivo. E por que que ele é exclusivo? Porque ele é o servo em quem se cumprem as alianças. A segunda parte do versículo 6 diz que Deus o guardaria e faria dele um mediador para o povo. Mediador do quê? Mediador dessas alianças, das promessas. Tudo que está prometido, tudo que Deus antecipou nas profecias, não só de Isaías, mas dos outros profetas, tudo aquilo que está ligado às promessas feitas a Abraão, só vão se cumprir plenamente através de uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Até mesmo aspectos da aliança com Abraão, a ideia de que todas as nações da terra seriam abençoadas, hoje nós temos um vislumbre disso, podemos dizer, por meio da igreja, porque o evangelho de Jesus Cristo tem alcançado povos, nações. Portanto, essas alianças, elas se cumprem sempre nele, de uma maneira ou de outra, e vão se cumprir plenamente lá no futuro, porque só em Jesus, é só através dele. O texto diz que ele é o servo que ilumina os gentios, mediador para o povo e uma luz para os gentios. Essa é outra verdade que é confirmada no Novo Testamento. Os evangelhos falam de Jesus ser essa luz, porque na Galiléia, ali nas regiões do norte, havia a presença de gentios. Paulo fala muito sobre o fato de Jesus ter abrido a porta, né, do evangelho, através do evangelho abriu a porta para os gentios. Os gentios que viviam na ignorância, os gentios que viviam com os seus deuses. Agora, esse Deus que se mostrou aqui, o Deus único, o Deus que fez todas as coisas, ele está dizendo, eu dei ao meu servo, ao meu Messias, eu dei a ele essas coisas para que ele faça. E ele não as fará sozinho, porque eu estou com ele o tempo todo. O Espírito Santo está com ele. Nós três trabalhamos juntos aqui. Essa unidade é inquebrável. Ele é o servo que redime os homens. O versículo 7 diz que Deus o guardaria e faria dele essa pessoa para abrir os olhos aos cegos, libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Quando João Batista teve dúvidas a respeito se Jesus Cristo realmente era o Messias, olha, o próprio João Batista chegou até as suas inquietações, porque afinal ele, João Batista, acabou preso por pregar que Jesus era o Messias. E ele mandou alguns perguntarem: por favor, diga. E a resposta que ele enviou para que fosse dada ali para João Batista é: olha, os cegos veem, os aleijados andam, os cativos estão sendo libertados. Mas é interessante que não se tem notícias de que as pessoas estivessem saindo das prisões por conta da obra de Jesus. É interessante como Jesus ele mescla aqui o sentido físico e o sentido espiritual, porque cegos de fato estavam enxergando. Jesus curou cegos, Jesus curou aleijados, Jesus usou as curas como credenciais de quem ele realmente é. Ele usou isso para mostrar que ele é Deus e que ele inclusive pode perdoar pecados. Ele até perguntou: o que é mais fácil, fazer um aleijado andar ou dizer os teus pecados estão perdoados? E quando ele une essa ideia da cegueira, essa ideia de inaptidão, essa ideia de estar preso, quando ele une essas ideias, ele está falando também no sentido espiritual, de pessoas cegas, porque vivem em trevas, de pessoas presas, porque estão na escravidão do pecado, na escravidão de Satanás, e que ele as estava libertando. Vão lá e digam isso para João Batista. E o texto de Mateus, capítulo 12, versículo 16 em diante, diz que Jesus havia feito curas, mas que ele advertiu as pessoas de que não divulgasse essas coisas, porque com isso Jesus estava cumprindo o que Isaías havia dito, segundo Mateus: eis aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se satisfaz, eu colocarei sobre ele o meu espírito, etc. Portanto, esse servo em quem se cumprem as alianças, o servo que ilumina os gentios, é o servo que redime os homens. Ele os tira da cegueira espiritual, ele os tira da escravidão espiritual, porque somente ele poderia consumar a obra de redentor, a obra de redenção na cruz. Redenção é isso, é resgatar, é tirar alguém daquela condição em que estava. E o texto de Isaías é claro a respeito disso. Portanto, o que Judá podia saber a partir de textos como esse é que o Messias, claro, ele é o único que cumpre as alianças, porque só ele tem as condições para isso, mas que cumpre também o propósito de alcançar os gentios, algo que na mente não só de Judá, mas de todos os israelitas sempre foi algo muito confuso, embora Deus sempre dissesse que eles deveriam ser uma referência para os gentios deveriam ser alcançados por meio do testemunho de Israel. Israel falhou nisso. Por isso que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Aquela videira lá falhou. Ele é aquele que redime os homens. Ele é aquele que cumpre o propósito de Deus, porque ele é o servo perfeito. E nós que fazemos parte da igreja, temos o privilégio de pertencermos a esse corpo, o corpo de Cristo, fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, o Redentor. E quem é que pertence a essa igreja? Aqueles que verdadeiramente foram redimidos, aqueles que foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Claro, nós estamos falando aqui, isso aqui é uma metáfora evidente. Lavado no sangue significa beneficiados pela morte de Jesus Cristo, que se identificaram com aquela morte e hoje fazem parte desse corpo privilegiado que é a igreja, porque ele é o único, porque ele é exclusivo. Portanto, a partir desse texto, nós podemos claramente pensar no seguinte: que a nossa vida deve ser baseada na pessoa de Jesus Cristo. É para ele que nós devemos olhar como exemplo, como modelo, como padrão para a nossa vida, porque ele é o servo perfeito. A obediência dele é a obediência perfeita. Nós não vamos ser perfeitos como ele, mas ele sempre será o nosso modelo. Não podemos ter alguém que se compare a ele, e não deveríamos nos basear em modelos que se contrapõem à pessoa de Jesus Cristo. A nossa vida deve ser baseada olhando para ele, imitando ele, seguindo os passos de Jesus. A Escritura é clara sobre isso. Nós também devemos fortalecer a nossa fé no fato de que Jesus Cristo cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para isso, sabemos, temos a certeza que a justiça foi cumprida, que ali está a salvação, e que nós nos identificamos, e com isso, ao crer nisso, fomos justificados. E isso é o que Paulo chama de o capacete da nossa salvação. Nossa mente tem que estar sempre segura nessa verdade. Nada pode nos roubar a salvação, nada pode tirar a justiça que foi cumprida por Jesus Cristo. E a nossa fé também deve ser fortalecida no fato de que essa justiça vai se estabelecer um dia, nossa esperança de que o mundo vai desfrutar de um governante absolutamente perfeito, porque ele é o servo perfeito, e que vai instituir essa justiça perfeita na terra. E isso deve confortar o nosso coração, deve nos trazer verdadeira esperança nesse mundo injusto, nesse mundo cheio de contradições, cheio de patifarias, como a gente sabe. Por fim, nós devemos viver em gratidão pelo privilégio de pertencer à igreja. Paulo diz que nós nem sequer éramos povo. Quando ele fala lá para os gentios, evidentemente, isso se refere a nós também. Nós nem éramos, não éramos povo no sentido de que as alianças não diziam respeito a nós, as promessas, nada disso. Nós não fazíamos parte, mas Deus nos aproximou pela cruz. A obra de Cristo proporcionou isso. E seguindo ali o raciocínio de Paulo, seguindo o que ele trata nesse assunto, ele diz: olha, já que vocês foram unidos assim, ou seja, vocês que pertencem a línguas, povos diferentes, raças diferentes, condições sociais diferentes, condições culturais diferentes, um é escravo, outro é livre, um é filósofo, outro é um pescador, um agricultor, um é homem, outro é mulher, e por aí vai. Vocês todos foram aproximados, principalmente judeus e gentios, que era uma barreira que parecia absurdamente intransponível. Jesus Cristo quebrou isso através da sua morte na cruz, estabelecendo a paz, Paulo diz. E por isso nós devemos viver em paz, devemos ser pessoas que promovem a paz e que vivem nessa unidade pacífica uns com os outros. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias de Israel. Isso é um grande privilégio. Ele é o servo perfeito, o servo cujo ministério é um ministério perfeito em todos os sentidos. Que Deus nos ajude a olhar para Ele, a adorá-Lo, a servi-Lo. Que Deus nos ajude a andar nesse mundo com os olhos fixos nele. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.